Rádio Clube. Contado por nós. Você acredita? Nuno Infante do Carmo convida figuras de várias áreas para um passeio pelas músicas que marcaram as suas vidas. Banda Sonora. No Rádio Clube. Então, boa noite, Banda Sonora até à meia-noite aqui no Rádio Clube, programa de Nuno Infante do Carmo, assistência de Dora Crespim, cada noite um convidado que traz a música. Esta noite o meu convidado é Miguel Ângelo, dos Delfins. Miguel, boa noite. Olá, boa noite. Então, antes de irmos à tua banda sonora, vamos à tua música e queria que me fizesse aí o ponto da situação das tuas atividades, dos Delfins, neste caso. Bem, acabámos de lançar um disco novo, que é o primeiro disco de originais desde há 5 anos. Portanto, estávamos um bocadinho no limbo há 5 anos. Não quer dizer que estivéssemos parados. Aproveitámos para fazer pela primeira vez um unplugged da banda, tocar muito apenas em teatros e sítios mais pequenos, sítios mais íntimos, fechados. E foi durante esse unplugged que começaram a surgir as novas canções. E, portanto, estamos em pleno lançamento de um álbum que se chama homonimamente Delfins, passados estes anos todos, passados 23 anos desde o primeiro single, O Vento Mudou, e achámos que era a altura de ter um disco em nome próprio, até porque é uma declaração de intenções o disco chamar-se apenas Delfins. E que intenções são essas? Sabes que às vezes é preciso alisar um bocadinho o terreno e estar pronto para começar outra vez e para nos sujeitarmos a muitas das coisas que se calhar nos sujeitámos há 20 anos atrás. E acho que a banda está nessa altura, está pronta para isso outra vez, está pronta para enfrentar outra vez o touro e lançar-se à estrada e continuar agora numa atividade de edição mais regular do que tem acontecido nos últimos anos. Começamos então com um pedaço do novo álbum dos Delfins. Essa casa que eu quero assaltar, o veneno que morro a provar, o curativo da paixão. Essa miúda e essa mulher, na vida de um gato qualquer, és a maior contradição. Apertá-lo, deixá-lo sem ar, sonhar contigo na brisa. Delfins no Rádio Clube, esta noite a banda sonora de Miguel Ângelo até à meia-noite. E Miguel, como é que critérios utilizaste para organizar esta tua banda sonora? Bem, é sempre muito complicado. Eu desde muito pequenino que compro discos e tenho muitos discos e atravessei algumas correntes musicais, confesso, e quase que podia experimentar fazer uma banda sonora de um estilo próprio, mas resolvi por ser um bocadinho também um motivo para conversa e lembrar algumas experiências, lembrar algumas coisas da adolescência, resolvi ir buscar canções que as tais canções que andam a, foram feitas à procura da canção pop perfeita. É, são aquelas tentativas de composição que é para chegar, não sei se é ao hit, mas é pelo menos aquele tema que se possa tornar um hino e se possa tornar marcante para várias gerações. E os meus primeiros temas, os meus primeiros 5 temas, aliás, são temas que eu não vivi, são temas que eu descobri mais tarde, são temas que surgiram quando eu tinha nascido e portanto não os vi na altura, mas são temas que acabaram por me marcar quase 15 anos depois. É engraçado como a música tem essa vantagem de ultrapassar gerações e de cruzar transversalmente gerações e de se tornarem às vezes hinos passados 15 ou 20 anos de uma geração muito mais nova. É o caso do primeiro tema de todos, que é emblemático. My Generation, dos Who. É curioso ver, eu tive a sorte de poder ver os Who já algumas vezes, e a última vez foi há muito pouco tempo, em Londres, há 2 semanas, e é incrível ver como há malta muito nova, e quando digo malta nova, vê-se miúdos de 20 e tal anos a cantar My Generation como se fosse o hino da vida deles. E portanto, estas canções, no fundo, têm essa força, têm essa longevidade, para já. Muitas delas que eu trago são canções pop que podiam ter sido vencidas pelo tempo, esquecidas e mascadas e deitadas fora, mas é engraçado como continuam a ser repescadas pelas novas gerações. Além do Ju, para começar, temos ainda os Small Faces, não é? Outros companheiros de época, pelo menos dessa segunda fase dos 60, em que as guitarras elétricas começaram a ter um bocadinho mais peso naquela onda pop do Mercy Beat e daquelas canções mais doces e redondas, e tanto os Ju como os Small Faces e também os Kinks foram muito responsáveis por essa energia elétrica e por esses amplificadores começarem a ser usados na máxima potência, com o botão todo virado para o lado direito, e no fundo criarem algo novo a partir das suas canções pop. A banda sonora de Miguel Ângelo, até à meia-noite no rádio. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. We'll be right back. bridge of sighs, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. Why the tears there? Tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, meet the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. That's why the tea is there. I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Banda Sonora no Rádio Clube. Miguel Ângelo, esta noite o meu convidado na Banda Sonora. Miguel, houve músicos ou músicas que tivessem sido fundamentais na tua passagem de ouvinte para músico? Sim. Sabes que eu comecei a ter discos muito novinho. Eu lembro com 6 anos, tive um dos primeiros vinis, mesmo, aliás, acho que o primeiro ou o segundo vinil que tive foi o Led Zeppelin 2. E, portanto, comecei desde pequenino a ouvir um som muito anglo-saxónico. Não havia, confesso que não havia muito o que se fazia cá em Portugal. Também tinha primos em Inglaterra que traziam os vinis de lá e eram mais velhos e tinham, depois mostravam coisas do Bau e que eu ainda nem sabia quem era. E confesso que fiquei logo fascinado desde muito pequenino. Também na altura não havia tanta distração como há hoje para os miúdos, não é? Não há esses jogos 3D fantásticos de computadores, DVDs. A música para nós era a distração. Havia menos solicitações. Havia altura. Menos. E nós, aquilo era religiosamente, os discos vinham e tipo, ia ouvir para o quarto, ia ouvir aquilo e decorava as letras. E confesso que houve muitos grupos que me influenciaram e influenciam ainda hoje. Algumas situações de espetáculos ao vivo, porque também tendo a sorte de viver ali em Cascais e tendo sido o pavilhão dramático, a grande catedral, logo a partir de 75, de grandes concertos internacionais, e eu tendo visto logo um desses primeiros, que aliás foi dos mais marcantes, que foi o início da turnê do Lamb Lies Down on Broadway, ainda com o Peter Gabriel. Exatamente. Vi isso com 8 anos a fazer uma obra. Exato, vi isso com os meus pais, o meu irmão mais velho, as minhas primas, fomos todos em Romaria ver os Genesis. Acabei, foi quase aquela coisa de olhar para o palco e dizer, pá, é isto que eu quero fazer. Um dia, não só os discos, mas o conceito de espetáculo. E como sabes, o Lamb Lies Down era cenograficamente muito rico e era, exato, muito revolucionário para a altura. E foi esses concertos que sucederam e que ia ver. Depois, às vezes, nem conhecia muito bem as bandas na altura. Lembro-me que na altura fui ver os Amandul de Sevai sem saber sequer quem eram e sem ter ouvido sequer uma canção dos Amandul. Mas depois vi coisas engraçadíssimas como os Pulsar e os Soft Machine, coisas muito boas. Rory Gallagher e por aí em diante, até depois à vaga da New Wave e do Punk, e Ramones e Tubes. E portanto, tudo tinhas, isso, ali tinhas ali os concertos à porta de tinha casa. Concerto, e foi engraçado. Depois, nessa altura da New Wave, começaram a vir esses concertos de que tinham muito a ver com o que estava a fazer lá fora e que não havia ainda em Portugal, que eram aquelas bandas que tinham deixado para trás aquela parte mais sinfónica e progressiva e tecnicista da música para serem mais diretos. E eu acho que foi aí que eu disse: pá, eu se calhar posso fazer isto, apenas três acordes e a verdade, não é? Como dizia o Dylan, mas se calhar podíamos chegar lá. Eu sei que estamos em Portugal, a profissão de música ainda é uma realidade distante, não é? Era muito difícil viver da música, mas o punk e o new wave abriu um caminho para a malta nova dizer de sua justiça, e com uma guitarra de imitação da Fender, que era o que nós tínhamos, uma rádio antiga transformada para fazer de amplificador, começámos na garagem a fazer coisas. E isso foi determinante. Acho que se calhar se eu tivesse uns anos a mais, se calhar teria sido mais difícil, ou então teria optado por ir para o conservatório, ter uma formação se calhar clássica para poder tocar ao nível dos Yes ou dos Genesis ou por esses grupos, ou dos Emerson Lake and Palmer, que também tinha discos. Mas não, acho que foi exatamente esse kick do punk e da new wave, de tornar as coisas muito street, muito de rua, combate de rua, que nos levou, que me levou pessoalmente, e penso também aos meus colegas, que nos levou a dizer: não, vamos fazer isto, vamos ensaiar, vamos fazer uma banda. Relativamente à música que nos propões, Miguel. Continuamos naquele capítulo ainda antes de eu saber andar e falar, não é? Andava por aí, tinha nascido no belo ano de 66, e portanto trago aqui os Kinks e com o Waterloo Sunset, que não é uma dos temas, das baladas que se ouve muito bem ao pôr do sol em qualquer sítio do mundo, e depois um bocadinho a transição dos Beatles, desse tal pop ou do power pop, para uma coisa mais psicadélica, que também me interessou muito e continua a interessar até hoje, com o X7, quando os Beatles dão um bocadinho a volta com o Revolver e começam a expandir a mente. Toda a gente sabe, à custa se calhar de substâncias ilícitas, mas musicalmente indo muito longe. A banda sonora de Miguel Ângelo no Rádio Clube. Friends. No Rádio Clube, a banda sonora de Miguel Ângelo, dos Delfins. Já há pouco começámos a ver como é que nasceu a história da música na vida dele. Miguel, e depois de ter aparecido a música, ou a tua decisão de seguir pela música, os Delfins apareceram logo ou isso ainda foi um processo? Não, ainda foi um processo, demorou algum tempo. Eu esqueci, há um fator também, se calhar, crucial. É que com isto tudo, também simultaneamente em Portugal, começaram a aparecer alguns grupos de uma linguagem rock mais contemporânea. Ainda nos anos 70, obviamente, quando apareceram os primeiros discos Tantra e os Arte Ofício e tanta gente, nós começámos a ver, afinal não temos só que ouvir os ingleses ou os americanos, há coisas que calhar interessantes que podem fazer cara, ainda com o som dos discos era muito rudimentar. E depois mais tarde, quando aparece depois o Rui Veloso e os UHF primeiro e Corpo Diplomático e Heróis do Mar, portanto estamos já em cima do 80, é que há aquela decisão mesmo, ok, isto é um caminho viável aqui em Portugal, vamos começar a fazer isto mesmo a sério, vamos começar a ensaiar regularmente, não só aos fins de semana, porque nós tínhamos assim uma disciplina um bocado militar, ensaiávamos todos os dias, menos ao domingo, mas todos os dias, à noite. Eu lembro-me que apanhava o autocarro da casa dos meus pais, ia até Cascais ao centro, e ensaiávamos tipo das 9 e tal à meia-noite e voltava para casa porque tinha liceu no dia a seguir. Daquilo não falhava. Era uma feroz militância. Era. Mas também permitiu, se calhar, compor muita coisa. E havendo ainda aquela coisa do rock que seria cantado em português ou em inglês, que é um tema recorrente, acho eu, na história da música portuguesa. E nós queríamos fazer em português, queríamos escrever em português, à semelhança do que ouvíamos em inglês, mas escrito em português, algo que fosse comunicado mais diretamente às pessoas. E depois conhecemos também alguns desses músicos, pessoas dos Heróis, também que moravam ali por Cascais, como o Carlos Maria Trindade e depois o Pedro Ais, que namorou no Monte Estoril. E foi uma feliz coincidência termos conhecido, porque eles estavam a abrir portas também no campo editorial. Eles estavam a abrir uma editora que se chamava Fundação Atlântica, que se propunha a editar novos grupos portugueses. E foi a partir desse contacto que as coisas começaram a andar. E aparecem mesmo os Delfins, logo nessa... E aparecem, portanto, estamos a falar de 84, porque ainda há um ano e meio, dois anos, em que nós... musicalmente, com outras pessoas, fazíamos outro tipo de som. Não tanto esta pop que os Delfins começaram logo a fazer, mas um. Mas ainda outro tipo de som. Com o nome de Delfins? Com a designação não, de Delfins? Não, era outro grupo. Estava lá o Fernando Cunha e eu, os dois à mesma, mas com outras pessoas. Tínhamos uma banda chamada Fanfarra. Mas era assim uma coisa estranha. Nós ouvíamos. Gostávamos muito do som de guitarra dos Big Country e do Stuart Adamson, que era antes músico dos Skids, que nós, lá está, tínhamos visto os Skids na Praça de Torres de Cascais, Pá, que há uma semana ou duas foi completamente demolida, também como o Pavilhão Dramático. Os sítios estão a ir todos. E ficámos fascinados por aquele som, aquela maneira de tocar a guitarra elétrica do Stuart Adamson. Portanto, era uma fase mais brutalista. É, um bocadinho. Mas cruzávamos um bocadinho o imaginário do campo com as guitarras elétricas urbanas e era assim um som um bocado estranho. Mas depois houve uma viragem e também começámos a ouvir outros grupos e foi essa viragem que nos fez começar a escrever canções um bocadinho mais redondas em termos de pop e que fez com que o Pedro Ais, nomeadamente, quando nos foi lá visitar a garagem, ouvisse e disse, pá, é por aí, já é muito giro, façam isto, vamos experimentar, parece cá, trabalhem, volto cá daqui a 6 meses para ver o que é que se passa. E foi literalmente assim. Miguel Ângelo dos Delfins, na banda sonora, hoje. Miguel, e quanto à música, vamos para onde? Vamos para dois temas. Um deles, que logo no início da conversa falámos na tal busca de qualquer compositor, da busca da canção pop perfeita, que eu penso que às tantas é mais um caminho do que propriamente um porto de chegada. E o God Only Knows, que o próprio Paul McCartney a considera se calhar a melhor canção de sempre, é um desses temas que encerra um bocadinho os temas editados enquanto eu ainda não comprava música. O segundo tema, curiosamente, abre esse capítulo. Os T-Rex era a minha banda de singles preferida nos anos 70. Era engraçado porque eu tinha sempre umas rivalidades com o meu irmão. E eu lembro que antes ele era fã dos Yes e eu era fã dos Emerson and Palmer. Depois ele era fã daquela onda glam dos Sweet e Slade e eu era fã dos T-Rex. E portanto fazíamos ali sempre uma picardia para cada um ter os seus grupos preferidos. E os T-Rex era, confesso, o meu grupo de singles preferidos dos anos 70. E o Get It On é um tema que eu acho que toda a gente conhece, até porque teve outras versões mais tarde, mas é uma grande canção pop com aquela receita que só o Marco Bolan sabia fazer. Para ouvir logo depois dos Beach Boys. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, though life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows. Banda Sonora no Rádio Clube. Esta noite a Banda Sonora de Miguel Ângelo dos Delfins está aqui comigo até à meia-noite. Agora seguimos para Specials e Dexys Midnight Runners. Duas referências grandes, duas referências para mim. Os Specials, eu lembro que estava no liceu e quando surgiu toda aquela onda do ska com Madness, Special, Selector, The Beat, eu fui completamente fã dessa onda ao ponto de, em termos de imagem e tudo, acompanhar isto. Mais uns amigos que, ali de São João de Estoril, do Liceu São João de Estoril, havia uma militância muito grande. Não sei porquê, foi uma onda que nos bateu. Nós gostávamos muito também de reggae, de Bob Marley especialmente, e os Specials aparecem ali numa onda fantástica de dança, muito curiosamente também que tinha a ver com as festas que havia nessa altura, porque nessa altura era uma altura de festas privadas. Havia tipos, os pais iam passar o fim de semana fora, bora lá para casa, leva os discos, leva os pratos, atarrachávamos lá umas luzes, umas coisas de madeira, e tínhamos um sistema e tudo de luzes a pescar, aquilo era mesmo a sério. E é engraçado, muita gente dali do meio começou exatamente nessas festas. Lembro-me do Luís Leite, por exemplo, DJ que as pessoas todas conhecem, o Luís Beethoven também, muita gente começou a pôr música nessas festas, que eram muito engraçadas. Não havia esta coisa de ir agora para as discotecas logo aos 16 anos, aos 17, havia muito uma coisa, cada um levava os discos e no fundo fazíamos DJs, era muito engraçado. E os Specials e os Madness como música de dança, que é o ska também, eram obviamente sempre presenças obrigatórias nas festas, e foi um bocado a consciencialização também da parte estética de alguns movimentos musicais pelos quais eu me interesso muito até hoje, e da imagética das roupas, do design, das capas dos discos, do próprio conteúdo das letras. E os Specials continuam a ser um porta-estandarte dessa altura. Logo a seguir temos Dexys Midnight Runners. Dexys começam também com uma aproximação muito forte ao soul, ao Northern Soul, que eu vi em Cascais, tive a sorte de ver em Cascais, e depois na festa do Avante, aí 2 anos depois. Eu, apesar do Kevin Rowland ser um tipo que muda de onda como quem muda de camisa, e ter tido muitos problemas na sua carreira com isso, tem grandes canções, e os primeiros 3 discos dos Dexys são grandes canções. E quando ele aparece com aquele grupo de tipos com gorros e com uma importância dada aos metais que não havia no resto da música contemporânea, em que eram mais as guitarras e depois os sintetizadores, e ele com um naipe de metais fabuloso, com uma força enorme, o Searching for the Young Soul Rebels é sem dúvida um dos discos da minha vida. Dexys Midnight Runners e Specials na Banda Sonora de Banda Sonora no Rádio Clube.